Em homenagem especial a todos vocês que carinhosamente nos receberam esta noite, nós queremos também fazer uma homenagem especial a alguém especial, o nosso Pai lá nos céus. Eu agora não tenho script nas mãos, mas eu falo de um homem que tornou em realidade o mais importante script deste mundo, fazendo com que o seu andar sobre a via dolorosa nos fizesse transformar em novos homens e mulheres com capacidade de encontrá-lo nos céus. Penso nos espinhos, no andar trôpego, na cruz que deveria carregar sobre os seus ombros para salvar a você e a mim. Obrigado, Jesus, pelo seu plano de redenção, por pagar o preço naquela cruz. Coroado com espinhos, ele foi.